da um tempo. Faz que é de pedra, diz pra ela esquecer. Faz que é de pedra, coração, me tire os sentidos, me tape os ouvidos, levanta do chão, coração. Diz pra ela, não, não, coração, não apanhe chuva, não se perca por pouco, vem, me escuta direito. Coração.